Caríssimos irmãos e irmãs, neste segundo domingo do Advento, a imagem que predomina nas leituras, sobretudo na primeira leitura e no Evangelho, é a do aplanar os caminhos. É uma consoladora promessa de Deus, aplanar os caminhos. Ouvíamos na profecia de Baruch, Deus decidiu abater todos os altos montes e as colinas seculares e encher os vales, para se aplanar a terra, a fim de que Israel possa caminhar em segurança na glória de Deus. Isaías usa uma imagem semelhante, como recorda o Evangelho de São Lucas, para apresentar-nos a missão de São João Batista. Endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as varedas escarpadas. Tudo parece lógico. Os trajetos não são acidentados e cheios de obstáculos. Todos os poderão percorrer. São Lucas dá a entender que Deus aplana. É Deus quem aplana o nosso caminho, sem dúvida. Mas, muitas vezes, contando com os que lhe são fiéis. É o caso de São João Batista. Com o seu testemunho de vida, com a sua pregação, exorta à conversão do coração e convida a mudar de vida. E essa transformação, causada pela intervenção de São João Batista, é como um aplanar o caminho para o encontro com o Messias que vem. Até aqui a imagem, e podemos perguntar-nos, na prática, como incorporar este ensinamento à nossa vida. Eu pensava em três maneiras que talvez possam facilitar que esta imagem do aplanar os caminhos perdure na nossa cabeça. Por um lado, em primeiro lugar, uma ideia muito básica. Podemos pedir a Nosso Senhor que nos convença que os seus caminhos são muito melhores que os nossos. E que encher vales e transformar percursos tortuosos em caminhos retos dá trabalho, sim, mas é uma grande ajuda para nós e para todos. Deus quer eliminar obstáculos para o nosso fim, para a nossa santidade. Quer que todos possam percorrer com êxito o caminho que conduz até Ele, até Deus. E o Senhor veio à Terra precisamente para nos facilitar o caminho do céu. Lembro-me que há uns tempos, num grupo de pessoas mais novas, alguém fazia-se porta-voz de uma objeção que é frequente surgir na mente, sobretudo, de muita gente, não só pessoas novas, mas a ideia de que se no fundo, se uma pessoa for de consciência reta e se portar bem, também eventualmente pode alcançar a salvação. Por que razão aceitar tantas exigências que a Igreja nos transmite, como recordar que é importante ir à missa todos os domingos, recordar cada um dos mandamentos, que é importante não mentir mesmo que dê jeito, é importante não roubar mesmo que dê jeito, etc. Né? Parece que em vez de parece apenas, não é? Que em vez de se simplificar o caminho para o nosso fim, se está a complicar com um sem número de exortações que parecem sempre cada vez mais difíceis de cumprir. Não esqueçamos, caríssimos irmãos e irmãs, que as indicações de Deus e a vinda de Cristo à Terra, com os seus ensinamentos bem exigentes, são sempre um convite, um facilitar-nos, um aplanar os caminhos para o nosso fim. Se nós estivermos convencidos disso, se nos parecer que Jesus complica-nos mais do que facilita, não nos aproximaremos dele. Já a primeira graça que é preciso pedir é que Jesus veio à Terra para nos simplificar a vida, para nos facilitar o caminho para o nosso fim. Às vezes podíamos perguntar-nos como é que eu posso intuir isto mais facilmente, perceber que é mesmo uma ajuda que Deus me está a dar. pegando nos mandamentos, como há pouco referi, bastaria pensar se toda a gente vivesse os mandamentos. Agora refiro-me àqueles que fazem referência ao próximo, por exemplo, e portanto, se ninguém nos mentisse, se ninguém nos roubasse, se ninguém nos ameaçasse, não seríamos muito mais felizes, não seria tudo muito melhor. Às vezes, quando se fala dos mandamentos, temos uma visão demasiado miúpe, né? Pensamos no custo que nos supõe vivê-los e esquecemos-nos que se todos os viverem, nós próprios, né? Estaremos numa situação muito mais favorável, muito mais descansada, até espiritualmente, em condições de apreciar melhor a proximidade de Deus. Claro que essa dimensão dos mandamentos às vezes não a vemos, vemos simplesmente o que nos custa. Mas isso é uma visão deformada que às vezes temos, uma visão deformada como aquela que vê em Jesus alguém que nos atrapalha em vez de alguém que nos salva. Alguém que nos aplana os caminhos. Uma segunda maneira de deixar aplanar o caminho, de que Deus se serve para aplanar o nosso caminho, são as correções, né, que outros nos fazem. São Paulo, na segunda leitura, dizia que amava os filipenses no coração de Cristo e desejava para eles um crescimento no conhecimento de Jesus, que melhorassem, né, que melhorem. E por isso muitas vezes exorta, corrige, chama a atenção. Esta chamada correção fraterna, não é? É um grande meio de que se serve Deus para nos ajudar, para nos aplanar o caminho. Podíamos dizer que tudo se baseia na certeza de que o Espírito Santo fala em todos nós e que às vezes há coisas que uns veem e outros não. E às vezes nós próprios não vemos os nossos defeitos e se alguém de fora nos chama a atenção, olha, isso que estás a fazer realmente não está a ajudar. Se somos dóceis e humildes, podemos dizer que permitimos que Deus, através daquele conselho ou aquela correção, tenha aplanado um caminho que tinha pela frente um grande obstáculo, que era aquele nosso defeito. Eu lembro-me, há pouco tempo, li um livro de um escritor americano que conta a sua conversão e também a conversão da esposa, que faleceu depois por cancro. E ele, já depois da esposa falecida, escreve uma carta a um grande pensador inglês, o C.S. Lewis, cristão, em que fala do amor por ela e transmite algumas ideias um bocadinho enviesadas com respeito ao amor deles. E na resposta, o autor inglês, o C.S. Lewis, corrige-o até de uma forma dura. Ele publica a carta, claro, o livro está, a carta foi incorporada no livro autobiográfico que o americano escreveu. Mas o que me chama a atenção é que depois daquela correção tão incisiva, o autor comenta: depois desta carta, Lewis, o tal pensador inglês, não só continuou a ser meu amigo, mas meu pai espiritual. Ele apreciou essa correção e a franqueza e a verdade, a veracidade do amigo. Ajuda muito, né? Que todos pensemos que as graças de Deus são distribuídas de forma diferente e às vezes há pessoas, tanta gente, né, que vê coisas que nós não estamos a ver e que se formos humildes, depois podemos aceitar essa forma que tem Deus de aplanar o nosso caminho. E por fim, em terceiro lugar, eu diria que podíamos procurar ativamente e com confiança a empresa, entre aspas, que aplana os nossos caminhos e que se chama a Igreja. Habitualmente é o caminho, o recurso que Deus utiliza para aplanar o caminho. Eu diria também que podíamos esforçar-nos todos um pouco mais por ver as palavras da Igreja, as palavras do Papa, do Bispo, enfim, para a paróquia o pároco, né? Com maneiras, apelos, mensagens, inspirações que Deus nos faz chegar através enfim, de pessoas concretas ou que têm funções concretas para aplanar o nosso caminho. Se entendermos isto assim, né? Se entendermos isso assim, é fácil que aproveitemos essas graças. Estes dias estive a ler as intervenções do Papa Francisco no Chipre e na Grécia, e realmente tem, sobretudo as homilias do domingo, são lindíssimas e ajudam mesmo, ajudam a que pensemos em coisas um pouco mais para além do nosso dia a dia, né? E que levemos o coração para Deus. Às vezes eu penso que se nos deixamos, se recebemos com gosto essas palavras que às vezes nos vêm do Papa, meio, ou do nosso Bispo, se as levamos à nossa oração, se nos deixamos moldar por elas, claro, estamos a permitir que o Senhor aplane muita coisa, facilite o nosso encontro com ele de uma forma que inimaginável. Pois pensemos em todas estas imagens, ou nessa imagem, nessas consequências práticas. Também pensemos como Nossa Senhora tem também essa função de aplanar o nosso caminho para Jesus, torna tudo mais fácil, entusiasma as pessoas com Jesus. Assim o fez com Santa Isabel, permitiu que Santa Isabel contactasse com Jesus, assim o fez em Caná, permitiu que, com o seu pedido a Jesus, a propósito da falta de vinho, que Nosso Senhor mostrasse o seu poder, portanto facilitou o encontro das pessoas com Jesus, que passaram a ter mais fé nele. E até nas suas múltiplas aparições, pensemos em Fátima, por exemplo, o que entendemos é que Nossa Senhora quer aplanar, quer facilitar-nos o encontro com Jesus através da sua presença materna. Vamos pedir a Nossa Senhora que deixemos que Deus aplane o nosso caminho, o caminho do nosso coração, para encontrarmos Jesus um pouco mais perto de nós, ou entendermos-lo um pouco melhor neste Natal. Assim seja.